falar, quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver pra ceder. Respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver pra ceder. Respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia. Crescendo fui vendo meus manos morrendo e o cano fazendo papapá. Eu vi na espina as mina afundando a narina e fazendo ratatá. Não posso errar, tá? O que me fortalece não me mata. Eu sou resistência e a nossa essência é tu tchá, tchá, tu tchá. Hey, você tem inveja que eu sei. Muda de voz, quer colar com nós, mas cê é fake, eu ganhei. Fala que conhece a lei, São Paulo não é LA. Sem proceder, não para em pé, não aguenta, não desce pro play. Assim que é, permaneço em pé. Assim que é, nunca perco a fé. Aqui é rap nacional, mas cê paga papo a gringo. Faz qualquer negócio pra estourar um single. Eu sou raiz do meu país, por isso eu jingle. E abraçar essas ideias não consigo. Quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver pro CT. Respeito é um bom lugar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia. Eu não fugi, mesmo quando eu não pude. Pra fazer meus manos subir, transformei pedra em rubi. Hoje eu tô numa good, ando de Prada e de Gucci. Talento não se discute, fiz tipo Lauren com food. Então não confunde, Vanilla Ice com esse cube. Então não se ilude, rap real não é rap de YouTube. Tem que ter atitude, não pode errar, não pode moscar. A vida não tem autotune. A vida não tem autotune. E passando, e passando, essas ideias todas se abraçam, mano. Já cansei de servir. A sujeira é sua, não vou passar pano. Eu não vou passar pano. Eu não vou passar pano, não vou passar pano. Quer colar, quer pagar pra ver, pode crer. Tem que saber chegar. Só quem é de lá pode entender. Brasilândia não é Disneylândia. A maior malandragem é viver pro CD. Respeito é um bom lugar. Quem é de lá pode entender. Brasilândia. Acabamos de ouvir Brasilândia com Negra Li. Amanhã, dia 24 de janeiro de 2021, o bairro da Brasilândia comemora mais um aniversário, mais um ano de existência. A história toda começa lá em 1947, né, quando começa a exploração residencial. Conta a história que começou com a construção da Igreja de Santo Antônio, ali na Parapuã, né? O Bruno, do programa Indisciplina, aqui da Rádio Cantareira, conta-nos mais detalhes sobre toda essa história e imbrica a história da Brasilândia na própria história da cidade de São Paulo, a partir de um olhar dessa questão das ocupações das periferias, a periferia aqui da Zona Norte. Um bom momento a todas, todos e todes. Bruno Pontes aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM da Brasilândia. Para entender como o distrito da Brasilândia surge, precisamos antes entender um pouco sobre a história de urbanização da cidade de São Paulo. Vamos começar em 1870, que é quando temos um crescimento explosivo da cidade. Até esse momento, as ocupações se concentravam nos vales dos córregos Anhangabaú e Tamanduateí. E essa expansão começou a espalhar a cidade pelas chácaras da vizinhança que também passam a ser loteadas. A expansão cafeeira, a industrialização e a especulação imobiliária são algumas das motivações desse crescimento. A burguesia cafeeira se muda para a cidade e muitas pessoas imigram para trabalhar nessas fazendas do café. Esse crescimento na população reflete na receita do município. E essa nova quantidade de dinheiro, que aumentou na casa dos 300%, vai ser usado na implantação de alguns serviços públicos, como iluminação, serviços de água e esgoto e alguns montes elétricos. Esse aumento na população vai ser refletido em pessoas buscando emprego. Esse contingente de mão de obra e a nova infraestrutura vão ser usados na industrialização da cidade, que acaba se expandindo ainda mais. Essas indústrias foram implantadas inicialmente perto das estradas de ferro para facilitar a chegada e saída de matéria-prima e produção. Esses terrenos eram considerados impróprios para a construção de residência e, por isso, eles eram mais baratos. Só que isso não impediu a formação de vilas operárias e cortiços, já que o formato de exploração do trabalho daquela época exigia que pessoas morassem perto da fábrica. Quanto mais perto, menos tempo a pessoa levava para chegar na fábrica. E como naquele período não tínhamos algo como a CLT, a jornada de trabalho podia chegar até entre 14 e 16 horas. Assim, as ferrovias viravam grandes eixos de expansão da cidade. Outro fator importante para a expansão da cidade foi a especulação imobiliária. A população rica viu na compra de terrenos durante a expansão da cidade uma forma de lucrar. Elas compravam lotes e os deixavam desocupados esperando um momento oportuno para vendê-los. Boa parte da burguesia paulistana já fazia isso desde 1875, só que no início do século XX, esse processo acaba fortalecendo o crescimento da cidade. Assim, a cidade começa a ter uma grande separação entre a sua própria população. Além da separação entre a população rica no centro e pobre nas periferias, a própria periferia também era segregada, com divisões entre territórios da população negra e territórios da população operária branca imigrante. Essa separação começa com a expulsão da população negra do centro, que era vista como inadequada para o trabalho livre, e foram substituídas pela mão de obra branca imigrante. Depois de 1930, muitas pessoas migraram para a cidade, que passa a ter por volta dos 1 milhão de habitantes. Agora toda a população pobre começa a se estabelecer na periferia, o que só é possível pela implantação de novos sistemas de transporte rodoviário. Até esse período, por exemplo, tínhamos alguns núcleos urbanos como a Freguesia do Ó e Santana, que funcionavam como apoio às propriedades agrícolas da região. Só que eram muito difíceis de serem ocupadas por algumas barreiras físicas, como o Rio Tietê, e por terem longas distâncias difíceis de se percorrerem entre essas regiões e o centro. Assim, com esse novo sistema de transporte rodoviário e com a valorização das áreas centrais, a população pobre começa a ir cada vez mais para as periferias, regiões sem infraestrutura que começam a ser loteadas. Como eu falei para você, muitas pessoas ricas compraram os terrenos periféricos da cidade. E essa expansão vai acontecer para o lucro dessa pequena parte da população e como uma solução, entre muitas aspas, para o Estado, já que existia uma demanda por habitação popular. Só que, como que aconteceu essa habitação popular? Os loteadores podiam dividir as áreas rurais que compraram e vender esses lotes muito baratos sem precisar gastar nada com qualquer tipo de infraestrutura. Assim, o Estado conseguiu se livrar da população pobre do centro e a iniciativa privada lucrou muito com esses loteamentos regulares. As primeiras legislações sobre a regulamentação desses loteamentos não falavam nada sobre sanções para os loteadores que não as cumprissem. Só em 1967 que um decreto de lei vai ser criado prevendo a prisão contra esse tipo de prática. Mas no fim, isso não impediu o crescimento sem regulamentação da periferia, que teve um crescimento de 360% nesse período, enquanto a região central teve um crescimento médio de 170%. Depois dessa contextualização, que levou quase metade do bloco, vamos finalmente entrar na criação do atual distrito da Brasilândia. O primeiro sítio loteado dessa região pertencia ao Brasílio Simões, e foi comprado em 1947 pela empresa Brasilândia de Terrenos e Construções, e deu origem ao chamado loteamento Brasilândia. O aumento da população nesse período, que vai entre 1940 e 1970, vai ser alimentado por levas de imigrantes que vieram principalmente do Japão e da Itália, e de migrantes que vieram do nordeste do nosso país e dos núcleos centrais negros da cidade. Essas pessoas vieram para São Paulo em busca de emprego e encontraram na Brasilândia uma oportunidade de ter a casa própria. As principais formas de diversão dessa população inicial eram o futebol, o cinema e o samba. Durante as partidas de futebol, aconteciam rodas de samba que cresceram e se transformaram na escola de samba da Vila Brasilândia, que mais tarde vira Rosas de Ouro. E o cinema foi trazido pela comunidade japonesa, que era chamado de Cine Brasilândia. No início do loteamento, o transporte coletivo acontecia de forma clandestina, por caminhões e carroças, mas em 1949 tivemos a inauguração da primeira linha de ônibus da Vila Brasilândia. Nesse aumento de população, implementaram alguns loteamentos populares perto das principais avenidas, mas a maioria foi implantada sem planejamento, e nesse período também surgem as primeiras 35 favelas por aqui. A partir da década de 70, novas legislações urbanas são criadas com o objetivo de regulamentar os loteamentos irregulares em toda a cidade. Uma delas foi a Lei número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que regulamentava os loteamentos sob aspectos civis, penais, administrativos e urbanísticos, mas ainda não reprimia a prática de loteamentos clandestinos, o que acabou por estimular a sua expansão, já que os loteadores não conseguiam autorização para a abertura dos loteamentos por não seguirem as exigências urbanísticas e administrativas, que eram muito pesadas nessa época. E para tentar resolver o problema desses loteamentos irregulares, que já passavam dos 3.500 em toda a cidade, o poder público começa a reduzir as medidas drásticas da legislação, criando em 1981 um departamento encarregado dos problemas fundiários da cidade. E, com a pressão dos movimentos das populações de loteamentos da periferia, foram obrigados a criar uma lei para reduzir as exigências urbanísticas dos loteamentos. Assim, os loteamentos foram regularizados e, com as poucas exigências, os loteadores não concluíam as obras de infraestrutura, o que fez de novo com que construtores e especuladores imobiliários voltassem a ter muito lucro, como acontecia anteriormente. Como essa população periférica tinha pouco poder aquisitivo, nesse período tivemos o aumento das favelas como forma de ocupação. Até 1965, tínhamos por volta das 222 favelas na cidade. Depois da década de 70, esse processo se intensifica, principalmente em áreas de importância ambiental, e já na década de 80, esse número pula para 430. Nessa década, o número de migrantes diminui pela incapacidade do mercado de trabalho paulista em absorver essa mão de obra. E esse processo piora na década de 90, quando esse mercado de trabalho se volta para o setor de serviços, que passa a exigir uma qualificação profissional que essa população, vinda de zonas rurais, não possuía. E essa dificuldade em se inserir nesse mercado, junto com as políticas públicas ineficazes desse período, acabaram por aumentar ainda mais o espaço periférico. E esse aumento vai acontecer principalmente em áreas inadequadas para habitação, por ter baixo valor de mercado, como na parte da pré-serra da Cantareira, aqui no distrito da Brasilândia. Até a década de 60, essa região era protegida porque o governo considerava a serra como tendo função importante na infraestrutura da cidade, por ser vista como produtora de água potável. Depois disso, essa função é perdida, e na década de 70, os loteamentos regulares e clandestinos tomam essa região. Outro movimento importante nesse período são as constantes mobilizações da população reivindicando melhoras públicas. Vale lembrar que durante a década de 70, o país estava na ditadura militar, e o movimento jovem da região usava algumas formas de comunicação que não chamassem a atenção dos militares na hora de convocar a população para as reuniões. Uma delas foi a construção de uma cobra de 30 metros que precisava de 25 a 30 pessoas para ser carregada. Chamavam ela de salamandra, e quando ela era carregada pelas ruas, era o sinal de que estava na hora de se organizarem. Uma das organizações importantes na formação de lideranças locais foi a igreja com as suas pastorais, que formavam grupos de fé e política, além de suprir algumas necessidades imediatas, como escola infantil e atendimento preventivo à saúde no Jardim Carumbé, em parceria com médicos e psicólogos da USP. Isso porque na época não existiam postos de saúde nem hospitais por aqui. É só em 1980 que os movimentos conquistam o Pronto Socorro 21 de Junho e o Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. O Pronto Socorro 21 de Junho vai ter esse nome porque a data foi muito importante nas lutas sociais daqui. Em 21 de junho de 1980, as lideranças dos bairros da Brasilândia foram até a administração regional da Freguesia do Ó reivindicar algumas soluções para os problemas do distrito. O Paulo Maluf, que era governador na época, teve como resposta mandar a tropa de choque e os seus seguranças atacarem a população. E isso transformou o Largo do Clipper num campo de guerra, e boa parte das moradoras e moradores se feriram. Mas apesar dos machucados, a população conseguiu algumas das suas reivindicações, como o saneamento básico, que já era reivindicado desde a década de 60. Nessa década, também a mobilização da população começa a enfraquecer, principalmente porque algumas das lideranças são obrigadas a se afastarem das lutas e se mudarem da região. Chegando na década de 90, temos a intensificação das ocupações em áreas de proteção ambiental aqui pelas regiões periféricas e um aumento de pessoas vivendo em cortiços na região central de São Paulo, que acontece pelo desemprego, baixos salários e que acabam impedindo a compra de terrenos periféricos irregulares e o alto custo nos transportes. Mas mesmo com essa dificuldade no período, a expansão da periferia não diminuiu, o que resultou na perda de parte do que sobrava das florestas. Em especial, na Brasilândia tivemos os primeiros loteamentos clandestinos sobre a pré-serra e na própria Serra da Cantareira, degradando essas regiões de preservação ambiental. No lugar de desenvolver novas formas de organização que não degradasse a natureza, o poder público começa a adotar ações que reforçam esse processo, com a implantação de equipamentos nessas áreas de importância ambiental. É como se tentassem resolver o problema da falta de espaço para implantar esses equipamentos em outros lugares, ocupando a própria Serra da Cantareira. Como um dos exemplos dessa degradação, temos a implantação do Céu Paz em um loteamento localizado na Serra da Cantareira, no Jardim Paraná. Essa implantação ajudou a atender a demanda por creche, escola e outras atividades socioeducativas na região, mas acabou estimulando ainda mais a ocupação sobre a Serra da Cantareira. Mesmo que, na teoria, as diretrizes dos planos diretores da cidade fossem contrários a isso e estimulassem a recuperação e preservação ambiental. E esse processo de ocupação da serra nos mostra esse processo contínuo de expulsão de moradoras e moradores mais pobres para áreas ainda mais pobres e mais distantes do centro. Pessoas que pagavam aluguel em áreas regulares, ou até mesmo em favelas, encontram nessas ocupações uma oportunidade de ter uma casa própria. E assim conseguimos observar como as antigas áreas rurais foram substituídas por ocupações regulares que aconteceram em momentos e espaços diferentes, o que nos mostra que o espaço em que vivemos está diretamente relacionado com as demandas das diferentes ondas de populações que vieram para cá e com as tentativas do poder público em controlar esse avanço sem deixar de ajudar as elites paulistas a lucrarem com isso. Acho importante conhecermos essas histórias de luta da nossa região para entender como conseguimos os poucos direitos que temos aqui. Tudo o que temos hoje foi conquistado pelas pessoas que chegaram aqui antes de nós, com a sua organização civil e por muita luta. Por isso, precisamos levar essas pessoas como nossa inspiração e seguir esse caminho para as nossas mudanças que buscamos daqui para o nosso futuro. Ouvimos o Bruno contando um pouco a história da Brasilândia, o Bruno que apresenta o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Agora vamos ouvir Periferia com Negra Lee, Elião e Mano Brown. Alegria é igual, e a maioria por aqui se parece comigo. Há mil anos mesma coisa, eu vi periferia, bicho solto sem dar sopa. Cadê nossos manos da antiga? Isso é armadilha, veja bem, confira. O desemprego assola os manos, sem dinheiro pra sobreviver. Ninguém quer perder os seus sonhos, morar na periferia sem ter dívida, sustentar a família. Ainda há pouco eu vim lá do parque, bem bom falou que tá sujo. E os manos, quem sabe, demorou os PM, já passou, enquadrou, mas não achou, ninguém rodou, então já era. Se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Na peça faltou o axé. Meus irmãos, meus amigos. Mas se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Na peça faltou o axé. Amar é correr pelos que é, assim que é. Os que tem fé, está pro que der e vier. O desejo, os guerreiros de pé. O rap é pique de fé, no Vietnã, no Imbé. Pro canão vou mandar um axé. Vou tipo bom Pelé, o sabotagem lembra o que é. O guerreiro correria de fé. Em Pirituba os irmão conheceu, no parque, no rolé. A saudade é responsa no rap. Meu coração faz questão, o rap é compromisso, não é? O que faz graça na Praça da Sé. Repentista lá do Nordeste, só pra ganhar um qualquer, vou na fé, pois eu sei qual que é. Noroeste, humildade é nós. Periferia vai dar pé, tudo vai dar pé. Nesse mundo corre que faz, futuro sempre mostra quem é. Se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Na fé só faltou a axé. Meus irmãos, meus amigos. Mas se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Na fé só faltou a axé. Eu vou no rolê, aonde vou sou quem não é. Demorou, então vou na fé. Eu não sou, é, não tô de mané. Por aqui quase tudo resiste, insiste. Só roupa não é, guerreiro sim, dê no que der. Em favelado sofre quem é. Em frente sim, vê qual que é. Representei sim, humano de fé. Eu sei, eu rimo com fé. Assim que é, eu fiz com fé. Ouvi dizer que o rap é união. Mano no mundão, canção já contaminou emoção. Miliano que o sonho é glória. Conquistou uma paz, sim, fica no ar, fica uma história. Sangue bom sempre tem um corre a mais. Prove que é capaz, corre atrás que satisfaz. Em Pirituba nós precisa de paz. Então que se conversa demais, sei que quem fala não faz. Então rapaz, nós somos os tais da paz, que corre atrás, maluco só sabe o que faz. Pique favela sempre foi nossa lei. Né caô, sou o que falei. Então firmou, eu respeitei. Considerei vários manos no trem. Bandeiro, timba, cantei. Às vezes até um fumei de lembrar. Eu me emocionei. Do Jaraguá a Morada eu sei, pois eu colei, respeitei. Se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Na peça faltou axé. Mas se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Na peça faltou axé. Se tem algum lugar, periferia já está ganhando. Já está ganhando. Da Zero, onde dorme o sol, incluso no hall, na fé, vou passando o cerol, maluco só, é leão, negra ali é o clã, nas pistas amanhã, eu pan, coube mais um navão, somos pretos, loucos, feed baiano, devotos do rap, do alvinegro praiano, é leão, luz na caminhada, monstro na pegada, sorte, vai na feira, escola o malote, sem mais para o momento, negão, demorou, vem comigo, negou,